Gerson Moura. Vamos atender agora a Janaína Leite. A Janaína mandou uma mensagem aqui para o Edelson Moura. Aqui é a Janaína. Eu sou ouvinte assídua do programa Amado Batista. Peço que você mande um alô para a galera aqui de Pereiro, no estado do Ceará. Aqui em minha casa, Edelson Moura, eu, meu marido Carlos Eduardo, todas as noites estamos ligadinhos em você. E na casa da minha mãe, Dona Zita Leite, lá também estão sintonizados com o radinho na sua área de lazer, ouvindo o melhor programa do Brasil, que é o seu. Que coisa boa! Obrigado, Janaína, pelas palavras carinhosas. E ela continua. Olha, mande um alô aí para a minha mãinha, Dona Zita Leite, para as minhas filhotas, Dandara, Dandriele, e a minha filha mais nova, que já é uma cantora. Oh, que bom! Já está bem preparada, faz shows com meu irmão, o Jardel Leite. Tá bom, Edelson Moura? Tá legal, minha amiga. Ela também manda abraço para os irmãos Naldo, Eudes, Jardel, Dedé, Eilson. E pedimos a música Negócio da China. No mais, Edelson Moura, um abraço. Fica com Deus. Aqui da cidade de Pereiro, no Ceará. Estamos todos ligadinhos em você. Obrigado, Janaína Leite. Parabéns aí pela a sua filhota, que já é cantora, não é? Já sai aí fazendo barulho com o Jardel. Ô Jardel, toma conta direito da menina, rapaz. Que empresário é você? Um abraço também aí para Dona Zita, ouvindo a gente aí na, como é que chama? Na varanda, na área de serviço aí da casa, sintonizadinha aí com o nosso amado Batista, o mais amado do Brasil. E para vocês todos de Pereiro, vocês do Ceará, nós estamos aqui torcendo para que o nosso programa de televisão, entre também em todas as cidades onde passam os nossos programas de rádio, né? Seria maravilhoso se isso acontecesse, porque aí nós estaríamos em muitas localidades brasileiras. Mas devagarzinho a gente chega lá. Vamos devagar, que devagar se vai ao longe, não é não? Hein, Janaína? Devagar a gente vai ao longe. Então vamos cantar Amado Batista, Negócio da China. Amado Batista, Amado Batista Show. Eu vou levar você pra comer no meu apê. E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer no meu apê. Você sabe mexer com coisa de comer. Com seu negócio aberto me chamou pra conhecer. Conheci, gostei, comi lombinho à mineira. Comida de primeira, comidinha mineira. É um trem bom demais. Quem come, quem conhece, não esquece jamais. Eu vou levar você pra comer no meu apê. E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer no meu apê. Como mais brasileira, sabor não tem igual que tem a estrangeira, que é muito especial. Eu como a japonesa e também a portuguesa por causa do bacalhau. Saquei pra esquentar, vinho pra completar, mas na hora do viraba não dá pra comparar. Eu vou levar você pra comer no meu apê. E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer no meu apê. Negócio de cabelo é o que mais grana dá.

Na minha cidade, lá em, pertinho de Bode com Sede, em Lagarto, no estado de Sergipe, era 2-3 enterros por mês. 2-3 por mês. Agora é 4-5 por dia. Ai. Neguinho não me engana, rapaz. Eu sei de coisa que chega aqui nesse meu celular, que os meus queridos amigos, os meus queridos ouvintes mandam para mim. Eu sei de coisa que, olha, como diz um colega meu, Adelson Moura, você é um arquivo vivo. E sou mesmo. Porque eu estava vivo no governo militar, que Neguinho fala aí que foi péssimo, que foi ruim, a tortura. Esses caras, eles vendem essa imagem, sabe por quê? Para faturar, ganhar dinheiro. É a tal da Comissão da Verdade, né? O cara chegava na Comissão da Verdade, não, porque eu fui torturado. Olha aqui um arranhãozinho no meu braço. Pronto, ele foi torturado pelo governo militar. Dá para ele uma aposentadoria eterna de 13 mil reais. Aí o outro chegava, não, eu fui torturado, olha aqui, uma marquinha no meu dedo, olha aqui. Aí, pronto, ele foi torturado pelo governo militar. Dá pra ele uma aposentadoria eterna de 25 mil reais, porque o arranhão dele foi no dedo, pronto. Então, isso aí, a gente fica analisando, fica vendo, né, olhando o quanto este país é assaltado, é roubado, por todos os lados, não tem como a gente escapar não, gente. Na verdade é que em tudo isso existe muita safadeza e muita hipocrisia. Esses hipócritas que ficam aí esculhambando com o Brasil, acabando com o país. Mais de 60 mil pessoas são mortas todo ano através da violência. Nos hospitais, Neguinho nem fala nada, nem números eles me fornecem. Eu ligo para lá, me dá os números aí, quantos morrem, ninguém fala nada. É proibido falar, Delson Moura, fornecer o quê? Dados de mortos nos hospitais para Delson Moura? Não faço isso, não dá não para ele. É desse jeitinho, ninguém fornece os dados. Eu vou mandar um alô para Juarez Luiz. Depois as pessoas falam que eu sou isso, eu sou aquilo. Não sei como é que pode. Juarez Luiz, muito obrigado, viu, pela sua mensagem aqui. Eu já vou atender você, que eu quero botar o Amado Batista para cantar. Ele vai trazer a música Folha Seca para Maciel, lá de Jaguaribeuma. Jaguaribeuma. Meu Deus, eu nunca ouvi falar desse lugar. Jaguaribeuma. A música é Folha Seca. Falou, Maciel, um grande abraço para você e manda dizer para mim em que estado que fica a sua cidade, tá ok? Vamos ouvir Folha Seca, Amado Batista. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. sem motivo, ela me falou: vou embora desta casa e do seu amor, pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. E vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tem uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Agora sim, meus amigos, vamos atender a Juarez. Juarez quer falar aqui sobre o programa de rádio e sobre o programa da TV. Delson Moura, direciono para você, para o programa Amado Batista. Eu sou diretor da Rádio Líder de Simonésia, em Minas Gerais. Quero parabenizar você pelo programa de TV. Eu assisti o primeiro pelo site, ficou ótimo. Agora já está melhor, Juarez, porque o primeiro sempre, você sabe, né? Eu nunca tinha feito televisão, então eu estava que nem um matuto, todo duro, parecendo assim, Raimundão, todo durão. Então agora não. Agora já estou mais solto, mais leve, né? Então já estamos no terceiro programa e eu sinto melhorar a cada dia. Parece até que eu vou ser mesmo um aprendiz de apresentador de televisão. Eu vou ser um aprendiz bom. E é uma pena, Delson Moura, não termos aqui uma TV na nossa cidade para poder fazer essa retransmissão. E se depender dessa legislação viciada pelos políticos, nunca teremos. É verdade. Está aí uma coisa que Juarez Luiz falou que é a maior verdade. Legislação viciada pelos políticos, ou seja, canal de rádio e canal de televisão só para os amiguinhos. Só para os amiguinhos, só para os apadrinhados. Quem faz rádio, que quiser tirar uma emissora de rádio, vá lá para ver a dificuldade. Quer tirar uma emissora de televisão para sua cidade? Se prepare para você morrer de desgosto, de ódio, de raiva, de trabalho, né? Porque a burocracia e também o paternalismo legislacional, porque eles se protegem entre si, só dão as televisões e as rádios para os companheiros. É só os companheiros. Se o Edelson Moura for lá para tirar uma emissora de rádio, apesar de ter toda a capacidade comprovada, porque já sou radialista há mais de 40 anos, eles preferem dar para o deputado tal, para o senador tal, que não sabe nada de rádio, não conhece nada do meio, prefere dar para eles, porque são os apadrinhamentos. A gente chama isso de protecionismo proletariado. O Juarez fez bem de lembrar isso aqui. Então, ele diz aqui, dá vontade de arranjar um jeito de passar o programa aqui na TV para o povo. Delson Moura e produção, fiz a minha humilde análise ao programa e vi que é totalmente possível ele ser transmitido pelo rádio, sendo que é um formato musical. O que acha de disponibilizar o programa em MP3 também? A ideia é muito boa, Juarez. A ideia é muito legal. Agora, para finalizar, mande um alô aqui para todos de Simonésia, que acompanham todos os dias o programa Amado Batista, aqui pela Rádio Líder de Simonésia. Bacana, Juarez Luiz. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. E vamos cantar com o Amado Batista. Trago aí mais um sucesso. Quero mandar também esta música a todos aqueles que me escutam em Brasília, através da JKFM. Vamos trazer... Errei. Ei, eu estou aqui. Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir que você ainda se importa com meu coração. Sem você no meu caminho é uma solidão. Ei, eu estou aqui. Vou cantar na sua janela pra você me ouvir. Como é grande o sentimento que eu tenho por ti. Sem você na minha estrada eu não sei seguir. E quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar que estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo. Uma noite é pouco pra eu te amar. E quando o amor acontece assim, te amando esqueço de mim. Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora. Mas quando eu acordo, solidão me devora. Ei, eu estou aqui. Vou cantar na sua janela pra você me ouvir. Como é grande o sentimento que eu tenho por ti. Sem você na minha estrada eu não sei seguir. E quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar que estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo. Uma noite é pouco pra eu te amar. E quando o amor acontece assim, te amando esqueço de mim. Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora. Mas quando eu acordo, a solidão me devora. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista show. Eu quero falar agora do óleo de avestruz supremo para vocês. O óleo de avestruz supremo, ele é um alimento natural, um alimento rico em ômegas, e vocês sabem que os ômegas são necessários à nossa saúde. Quando você tiver, assim, com um problema de colesterol alto, triglicerídeos elevados, você deve pensar imediatamente no óleo de avestruz supremo, porque através deste óleo de avestruz supremo, você vai ter todas as suas taxas regulares, vai fazer muito bem ao seu coração. E olha, meus amigos, não é assustando vocês, mas com o coração não se brinca. Não se brinca com o coração. Você está aí com colesterol elevado. Tem que ter todo o cuidado. E são os ômegas. Os ômegas são, assim, o principal ingrediente para poder resolver esse problema da sua vida. É tomando óleo de avestruz Sopremo, que você vai ficar com a saúde de ferro. Você vai se sentir melhor, a sua pressão arterial vai melhorar, e uma série de benefícios. Se você tiver feridas internas, o óleo de avestruz é um cicatrizante, renova células, é um rejuvenescedor. É impressionante o que esse produto faz na vida humana. E é um alimento natural, ele não é um remédio. Qualquer pessoa pode tomar. Vamos agora fornecer para vocês os nossos representantes aí pelas suas cidades. Eles têm o óleo de avestruz Sopremo lá com eles. E também, se você quiser ser representante do nosso produto em qualquer cidade brasileira, entre em contato com a nossa central de vendas. É 61-3532-6993. 61-3532-6993. Existem vendedores do nosso produto que... Nós temos vendedores que vendem 20 mil por mês. Então, estes vendedores que vendem 20 mil por mês, muitas vezes a gente admira, não é, que, ah, nossa, 20 mil é só trabalhar. São vários que estão vendendo 20 mil por mês, né? O Olho Vivo está aí, que não me deixa mentir, é um dos grandes vendedores que nós temos. Também em Mato Grosso do Sul, nós temos vendedores extraordinários vendendo 20, 30 mil reais por mês dos nossos produtos. Agora, é preciso, gente, visitar famílias, visitar pessoas, visitar postos de saúde, falar bem do nosso produto, conhecer o nosso produto. Você tem que conhecer. Se você não conhece o produto a fundo, para você falar dele, para vender, como é que você vai fazer? Por isso que eu sempre falo para os nossos representantes, os nossos vendedores: conheçam a profundidade, avancem, leiam tudo sobre este produto, que não é de hoje que ele existe. Ele já existe há mais de... desde o tempo que o inimigo era menino, há muito tempo. Então você tem que pesquisar, tem que saber que o óleo de avestruz ele é de levar muitos benefícios à saúde humana por causa dos ômegas. Quem toma óleo de avestruz todo dia não é surpreendido por um derrame, não é surpreendido por um infarto. Você precisa saber disso, não é, que a gente tem que cuidar da saúde. Anote aí o nosso telefone, o telefone da nossa central é 61-3532-6993. Eu gosto de falar do óleo de avestruz porque ele é um condutor de benefícios à saúde humana. E agora vamos trazer a música Menina. Cante pra gente, amado. Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Todo dia ela passa em frente à minha janela. Nem percebe que estou apaixonado por ela. Saio na calçada e fico olhando ela sumir na esquina. Fico quebrando a cabeça pensando pra onde vai a menina. Menina, menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. No fim da tarde ela volta, tô de novo na janela. Quase louco, apaixonado, doido pra falar com ela. Ela passa e eu nem consigo chamar a sua atenção. Ela nem percebe que estou morrendo por ela na solidão. Menina, menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você.

Aí o cara não acredita nas coisas de Deus. Deus faz as coisas perfeitas com as suas mãozinhas. Vem o homem com as mãos da ignorância e diz assim: não, esse rio aqui eu posso pegar ele e botar para ir para o Ceará. Pode não. Pode não, porque foi feito por Deus. Infeliz daquele que mexe nas obras do Senhor Altíssimo, do Senhor meu Deus. Infeliz daquele que mexe nas suas obras. Se você não sabe disso, fique sabendo. Coitado daquele que mexe nas obras de Deus, porque paga um preço muito caro, né? E está aí agora o nosso Rio São Francisco. É igualzinho, e eu vou falar aqui de novo, é igualzinho estes ignorantes, estes estúpidos, estes covardes que estão querendo aprovar a lei do aborto, estão querendo mexer na obra mais prima que Deus criou. Estão querendo mexer nela. Pior ainda, estão querendo matar, assassinar as obras primas que Deus cria, que é a humanidade, que são as pessoas, a vida. Estão querendo fazer isso. Então esta estupidez, por esses crimes, por essas coisas todas, os seres humanos pagam um preço muito caro. Por quê? Porque vão mexer nas obras do Pai Eterno, nas obras de Deus. Gente, não brinquem com Deus. Não mexam nas obras de Deus. Não mexam nas obras dele. Oh, meu Deus, eu chego e emociono. Vamos cantar? Eu preciso trazer uma música para vocês. Quem o Amado Batista traz agora, Não Se Afaste de Mim. Não se afaste de mim, meu coração por você está apaixonado. Ele vai te seguir, vai implorar pra voltar, fique aqui do meu lado. Não se afaste de mim. Você é diferente, é o tipo que agita meu coração. Seu amor é tão quente, me faz vibrar, suspirar e morrer de paixão. Não se afaste de mim. Já é tarde demais. Você já é meu amor, minha luz, minha paz. Me deixe fazer dos teus braços meu eterno abrigo. Me deixe beijar os teus lábios, quero dormir contigo. Não se afaste de mim. Não se afaste de mim. de mim, já é tarde demais. Você já é meu amor, minha luz, minha paz. Me deixe fazer dos teus braços meu eterno abrigo. Me deixe beijar os teus lábios, quero dormir contigo. Não se afaste de mim. Batista, o mais amado do Brasil. Última música do nosso programa, como sempre, é a hora do quebra-galho. O Edelson Moura vai cantar para vocês. Eu sempre tenho dificuldade de escolher aqui a música, porque é tanta música, gente, que eu gravei. Eu, às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu gravei 13, 14 ou 15 discos, nem sei o número de discos que eu gravei. Porque depois que eu desisti assim da minha carreira, depois que eu desisti da minha carreira de cantor, aí não é que eu desisti, eu continuo cantando em casa, com os amigos, para os amigos, continuo cantando para Deus, eu canto para Ele, canto para Deus, toda semana eu canto para Ele. Então, depois... aí eu tenho tanta música, não sei nem o que eu toco. Vamos tocar uma que eu gosto muito. Nasceu em Belém, porque Cristo nasceu em Belém, né? E essa música é A Casa do Pão. Deus se fez pobre, né? E ele... como é que se diz? Deus ama os pobres e se fez pobre também. Acho essa frase linda. É o maior gesto de humildade, né, de Deus, de se fazer pobre. E é lindo este verso. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Por isso que todo aquele que massacra o pobre, que mata o pobre, que acaba com o pobre e que é terrivelmente castigado. Esses crápulas que estão aí querendo aprovar a lei do aborto, eles serão todos queimados vivos no fogo do inferno. É, eles serão todos queimados vivos no fogo do inferno, porque é um absurdo, não é, gente? É o maior absurdo que alguém possa intencionar. Não gosto nem de falar disso. Vamos cantar. Nasceu em Belém. É Edelson Moura. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor. E trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se elevam para, num gesto de amor, retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se encontram na mais fraterna união.